coração. Esse desejo te revela em um simples gesto qual será a sua intenção. E eu só quero que você entenda, o meu sentimento é verdadeiro. Não há segredos quando o amor chegar. Seu olhar foi de encontro ao meu, e o meu destino está junto ao teu. Meu vício, mania, eu desvendei os mistérios do seu coração. Seu olhar foi de encontro ao meu, e meu destino está junto ao teu. Meu vício, mania, eu desvendei os mistérios do seu coração. Eu desvendei os mistérios do seu coração. Eu desvendei os mistérios do seu coração. Com amor e com carinho, Onaide fala a você. De coração pra coração. O nosso mundo mental nos dá uma capacidade incrível de renovar, reestruturar, transformar situações, modificar atitudes e pensamentos. E segundo o psicanalista Augusto Cury, a mente humana é como um pêndulo que flutua entre a razão e a emoção. Algumas das maravilhas da capacidade da mente humana, como tolerar, solidarizar, doar, divertir, criar, sonhar, são ferramentas que nos ajudam a criar novos cenários de vida. A rotina diária familiar, a intimidade da convivência, pode nos trazer atritos. E nos relacionamentos, não são os grandes problemas que mais nos incomodam, e sim as pequenas contrariedades do dia a dia que nos tiram o prazer de viver. É como o pensamento: não tropeçamos nas grandes montanhas, mas nas pequenas pedras. Por isso, não deixe que as pequenas pedras, os pequenos atritos diários, tirem a sua alegria, tirem a sua paz. Resolva um a um com as ferramentas que você tem na sua própria mente. Manchester! E o nosso programa de hoje chega ao final. Muito obrigada a você, desejo uma ótima semana, uma ótima segunda-feira. Muito obrigada a David, que fez o comando da mesa de som. E agora temos notícias com Roger Pires, Ademar Santillo e toda a equipe de jornalismo da Manchester. Boa segunda-feira, gente querida. Até amanhã. Manchester, a nossa rádio. Notícias da Manchester. A informação dos principais acontecimentos. Agora, para você. Notícias da Manchester. No ar o programa Notícias da Manchester desta segunda-feira, dia 21 de maio de 2012. As manchetes de hoje. Jornal Hoje. Segurança e visual negativos com 200 imóveis abandonados. Folha de São Paulo, volume de investimento do governo cai em 2012. O estado de São Paulo, Mensalão e Cachoeira terão impacto em eleições, diz ministro. Jornal Agora, idosa perde mais de 11 mil reais em golpe do falso acidente. Correio Brasiliense, saúde, Distrito Federal lidera óbitos por câncer no Centro-Oeste. Diário da Manhã, jovem é assassinado enquanto soltava pipa na rua. Tribuna do Planalto, PSD segue imobilizado à espera de decisão do TSE. Jornal Contexto, em 5 meses, 120 casos de abuso sexual em Anápolis. Notícias da Manchester. Está de volta ao programa Notícias da Manchester, Ademar Santillo. Muito bom dia, Ademar. Bom dia. Olha, apesar desta operação feita pela Polícia Federal ter trazido um estrago muito grande em todos os setores da política do Brasil e de uma forma muito especial aqui no estado de Goiás, na cidade de Anápolis também, tem coisa positiva que veio aí da Operação Monte Carlo. Pelo menos vai evitar que outros abusos sejam cometidos. Abuso sempre aconteceu, mas quando a imprensa está ativa, quando a Polícia Federal age, geralmente esses abusos vêm a público e eles servem, no mínimo, para que outros não sejam cometidos rapidamente. Nós estamos vendo aí a Operação Monte Carlo. E nós já vimos muita coisa que estava debaixo do pano. Aquilo que normalmente fala jogar para debaixo do tapete. Cidadão vai limpar a casa e ao invés de tirar o lixo, ele esconde debaixo do tapete, que geralmente está perto de um sofá, de uma poltrona. E aí o lixo fica ali todo armazenado debaixo do tapete. Mas está lá, contaminando o local. E assim nós vimos que muita coisa acontecia. Por exemplo, aqui em Anápolis, essa negociata que estava sendo feita e que acabou envolvendo o nome do prefeito municipal e alguns funcionários da prefeitura de Anápolis, essa da compra de um crédito que a Queiroz Galvão tem com a prefeitura de Anápolis, desde a época do Hernando de Paula, há 10 anos atrás, que valia na época 4 milhões e 500 mil, e que a Delta estava comprando por 4 milhões e 500 mil para receber 20 milhões da prefeitura municipal, esse escândalo só veio a público porque saíram as gravações de diálogos dessa negociata na Operação Monte Carlo. Nem fazia parte do esquema inicial, não. Mas as gravações apareceram e o assunto veio à tona. Serviu, pelo menos, para evitar aí um perigo ainda maior. O crime foi cometido. Só deles terem admitido que poderiam fazer a negociata já é um crime. Não precisa consumar o crime. Basta que tenha a vontade de participar, dialogaram nesse sentido, já é um crime. Isso de acordo com a lei brasileira. Mas também evita que outras negociatas do mesmo tamanho pudessem acontecer e com dinheiro que não é do governante. Porque o governante que tem a chave do cofre na mão, ele é apenas o gerente do dinheiro público. Quem é responsável pelo dinheiro, quem realmente é responsável pela cidade, é o povo, porque o governante termina o mandato e ele sai. Agora, o prejuízo que ele causa é um prejuízo que dá prejuízo para toda a população. Todos sofrem com isso. Mas não é só isso, não. Nós estamos vendo aí, nós escrevemos 4 artigos para o Jornal Diário da Manhã e também falamos muito aqui a respeito da venda, ou pelo menos da passagem do patrimônio do esgoto sanitário de 5 cidades para a Saniago poder vender para particular. E nós nos colocamos contra, mostrando que seria um prejuízo fora do comum. Era um crime que estava se cometendo contra a população de 5 cidades, inclusive Anápolis. E falamos que aquilo era um absurdo. Imediatamente o Ministério Público lá de Goiânia entrou no circuito e também deu a sua opinião. E nós falamos calcado em documentos oficiais que vieram lá da própria Saniago, mostrando o crime que estava sendo perpetrado contra essas 5 cidades debaixo do pano e que só não aconteceu naquela época em vista da reação que nós fizemos jogando essa questão a público. Com isso, o prefeito de Anápolis, Antônio Gomide, deu uma declaração que não concordava em fazer a transferência para firma particular. Ele deu a entrevista depois de terminada a discussão. Então, Anápolis ficou fora. Mas Trindade, Rio Verde, Jataí e Aparecida de Goiânia não tiveram essa felicidade e, consequentemente, ficaram no esquema para vendagem. E os funcionários da Saniago e trabalhadores da Saniago, técnicos da Saniago, publicaram essa semana que passou um documento mostrando o crime que seria praticado contra a Saniago, contra o povo de Goiás, contra todo o sistema de serviço urbano de esgoto e água em todas as cidades de Goiás. Pois bem, aí quando foi no sábado, a Saniago publicou uma nota que veio publicada nos jornais, dizendo o seguinte: a diretoria colegiada da saneamento do estado de Goiás, Saniago, em face à manifestação de algumas entidades de classes representadas dos trabalhadores na companhia, na Saniago, divulgadas no meio de comunicação, e em respeito a estas entidades, à liberdade de expressão e dos princípios democráticos que norteiam nossa administração, a Saniago determinou o adiamento sine die do processo licitatório para a subdelegação dos serviços de esgotamento sanitário nos municípios de Aparecida de Goiânia, Jataí, Rio Verde e Trindade. Quem assina é a diretoria da Saniago. Vejam, senhores, isso aqui, nós escrevemos 4 artigos, conseguimos tirar a Anápolis desse embrulho, já lá naquela época. Os funcionários da Saniago e técnicos da Saniago mostraram o prejuízo que causaria a Goiás com a transferência disso particular. Na verdade, seria uma negociata. Iria participar aquilo que o povo construiu com muito sacrifício, pagando a taxa d'água, iria transferir para um grupo particular, que nós não sabemos que grupo particular é esse, para ficar com o filé do esgoto no estado de Goiás. Não é? Você já pensou, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Jataí, Rio Verde e Trindade, seriam 5 cidades aí com um lucro fantástico para essa empresa. Mas veio a Operação Monte Carlo, provou que tinha muito trambique por debaixo do pano. E aí o que acontece? A diretoria da Saniago, alertada pelos seus trabalhadores e pelos seus integrantes de sindicatos, resolveu adiar, não vai mais privatizar. Por que que isso acontece? Pela força da luta que todos fizeram e também pelos antecedentes. Está aí na cara, né, as coisas que estão acontecendo. Então a Operação Monte Carlo, ela está levando Goiás a um estado de muita repercussão negativa a nível nacional, mas a Operação Monte Carlo acaba ajudando o povo, evitando que outros acontecimentos tão graves quanto aqueles primeiros possam acontecer. Hoje qualquer governante tem medo de fazer uma facilidade para uma empresa, porque ele não sabe o que é que pode acontecer amanhã. Isso é muito importante. A Operação Monte Carlo ajudou também na questão da Delta. A Delta aqui, ela faz um serviço de 2 quilos e cobra 4. É como você, por exemplo, vai para Séries, você compra uma passagem de Anápolis a Séries e o motorista te larga em Jaraguá. Aí você paga para ir para Séries, mas só tem o transcurso aqui até Jaraguá, ou então ir daqui para Brasília e chega em Abadiânia, termina sua viagem, mas você pagou até Brasília. Você está sendo lesado. É o que nós estávamos sendo com a Delta aqui, não é? Por isso o Tribunal de Contas dos Municípios está em Anápolis, apurando uma denúncia feita nacionalmente por uma empresa que controla o serviço de limpeza pública no Brasil. Nós vamos ter oportunidade de falar mais que isso. Veja como que é bonito a transparência. Veja como que é bonito, mesmo essa Operação Monte Carlo, com tanta crise, com tanta notícia desagradável que chega, mas para nós, contribuintes, é bom. Porque, de qualquer maneira, o governante fica mais ativo. E as coisas erradas aparecem. E aparecendo, quem ganha com isso é o povo. Porque é ele, o contribuinte, e acaba sendo o grande sacrificado em qualquer maracutaia que possa acontecer numa administração pública. Ligue, participe, dê a sua opinião. 3943-9303. Plantão policial. Plantão policial. Márcio Gomes. Bom dia, trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas no plantão da Polícia Civil, abraçando meu amigo Léo Márcio e o Tomé, lá da DEPAI, todos os dias ouvindo o programa. Gente, foi um final de semana movimentado, mas não tão violento como nos outros. Lamentavelmente, algumas coisas acontecem, né? Como, por exemplo, uma prisão por embriaguez. Foi preso e autuado em flagrante o Leandro Ferreira. Esse rapaz, ele acabou sendo preso e autuado depois de participar de um acidente. Ele era motorista de um veículo que bateu numa viatura da PM. A PM foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo uma viatura da corporação. Esse fato aconteceu no trevo do Daia. Ao chegar no local, tomou conhecimento que as vítimas haviam ficado presas nas ferragens. As vítimas, os policiais. E o autor do acidente havia evadido-se do local. A viatura envolvida, a 3370. E o outro veículo, um Ford Pampa da cor cinza, ano 91, placa KBK 3080. Os ocupantes da viatura, o tenente Cláudio Armando Evangelista e o soldado Orley Rodrigues dos Santos, que já tinham sido encaminhados para o Hospital de Urgências Dr. Henrique Santilo. No local, a polícia fazia o levantamento para tentar encontrar o condutor da Pampa, porque lá havia evadido. Tomou conhecimento que a esposa dele, a dona Ivani Sabrina Moreira, estava no posto de combustível do Daia, acompanhada de um menor de 15 anos e uma outra criança. Pasmem, estavam todos dentro de uma Pampa. E o homem, depois de bater, largou todo mundo para trás e fugiu. Foram até a casa desta senhora e logo depois foi encontrado Leandro Ferreira tentando fugir numa motocicleta. Ele foi levado para a delegacia, foi preso e autuado em flagrante com base, né, no artigo 306. O bafômetro dele deu 0,37. Ele pagou um salário mínimo de fiança para responder o processo em liberdade. Fato que foi parar na primeira delegacia da Polícia Civil. E tivemos um caso de Lei Maria da Penha. Como determina o CNJ, não podemos citar nomes. Um homem, um açougueiro, foi preso. Ele foi levado até a delegacia, o IMS. Acusação. Esse homem tem um filho de 33 anos, que, segundo informações, ele é usuário de entorpecentes. O pai perdeu a paciência com esse filho ontem e fez o mais errado. Ele laçou o filho no meio da rua, como se fosse um animal, e saiu arrastando pela Getulino Martiaga, ali no bairro São José. Esse rapaz caiu, bateu com a cabeça, ficou inconsciente e teve um corte profundo. A polícia foi acionada. Ao chegar no local, o pai já tinha evadido. O filho estava caído ao chão, inconsciente. O SAMU e o Corpo de Bombeiros foram acionados para levar a vítima até ao hospital de urgências, onde ele encontra-se internado. A polícia então foi atrás do pai e ele, quando viu a polícia, ele bateu palmas, pensou que a polícia estava indo lhe dar apoio. Completamente o contrário. Ele foi levado para a delegacia, chorava muito por estar, segundo ele, passando por uma humilhação, por estar sendo levado para a delegacia. O jovem ainda permanece internado. O pai não ficou preso porque não saiu laudo definitivo em relação à gravidade da lesão. Fato que foi parar na delegacia da Polícia Civil. E tivemos ainda uma prisão por tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo. Presos e autuados, Lucas Machado Nascimento, ajudante de pedreiro, residente no bairro Boa Vista, 18 anos. E Samuel Fernandes Machado, de 19 anos, soldado da Força Aérea Brasileira. A polícia fazia o patrulhamento de rotina ali pelo bairro Boa Vista, quando avistou três elementos em atitude suspeita. Mais tarde, tomou conhecimento que o terceiro era menor de idade. Pois é, um desses rapazes, o Samuel, dispensou uma arma quando viu a polícia. Como a polícia já tinha várias denúncias de que numa casa ali na região era usada como ponto de vendas de entorpecentes, eles entraram nessa casa e apresentaram atrás. Lá dentro foram encontradas 4 porções de maconha, 4 tabletes divididos em 2 sacos diferentes, escondidos essa maconha num dos pés da cama. Foram levados para a delegacia, foram presos e autuados em flagrante por tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo. E para terminarmos, um rapaz de 30 anos de idade está preso na delegacia geral, autuado em flagrante. Acusação: agressão contra o próprio filho de apenas 2 meses de idade. Esta ocorrência veio da cidade de Goianápolis e, segundo informações, do Conselho Tutelar daquela cidade. São inúmeras as chamadas que recebe diariamente desse pai, que é viciado em entorpecentes, em crack, em pinga. Vai em casa raramente para agredir a esposa e os filhos, um de 4 anos e o outro de 2 meses. Desta feita, a criança está com afundamento de crânio. O pai garante que a criança caiu da cama. A mãe afirma que foi agredida por ele enquanto estava com o filho nos braços. Esse rapaz está preso, autuado em flagrante, e a criança está em Goiânia, no hospital de urgências. Lamentavelmente, essa agressão. Fato que veio da cidade de Goianápolis e acabou parando na delegacia da Polícia Civil. Estas foram as principais ocorrências registradas no final de semana na área policial em Anápolis. Plantão Policial. Notícias da Manchester. Notícias do Brasil. A redação do projeto de lei 2793, aprovado na Câmara na última terça-feira, dia 15, pode punir de maneira injusta pessoas que trabalham com segurança digital, dizem especialistas. Por julgar criminosos não só o autor de invasões, mas também quem cria o programa usado para realizá-las, o artigo 2º do projeto pode prejudicar, por exemplo, quem produz os chamados exploit kits, ferramentas que demonstram a vulnerabilidade de um sistema a fim de aprimorar sua segurança. Pablo Ximenes, pesquisador de segurança da informação da Universidade Estadual do Ceará, diz que o projeto de lei pode lhe trazer problemas. Metade do que eu faço profissionalmente se tornaria crime. Essa criminalização pode atrasar a tecnologia brasileira em um campo extremamente estratégico, que é a segurança da informação, diz Ximenes, que foi premiado 2 vezes pelo Google por demonstrar falhas no Gmail. Ximenes propôs alterações no projeto de lei ao deputado João Arruda, do PMDB do Paraná, um dos relatores, que diz, a princípio, ser a favor da mudança que ocorreria no Senado. Notícias da Manchester. O concurso de número 1391 na Mega Sena, que será sorteado na próxima quarta-feira, deve pagar R$ 2 milhões para a aposta que acertar as 6 dezenas sorteadas, de acordo com a Caixa Econômica Federal. 2 bilhetes do Ceará e do Mato Grosso do Sul acertaram os números do concurso 1390, realizado sábado, dia 19, e levaram prêmio de R$ 6 milhões e R$ 900 mil. Os números sorteados na ocasião em Maringá, no Paraná, foram 04, 19, 27, 28, 29 e 31. A Mega Sena realiza sorteios 2 vezes por semana, às quartas e aos sábados. As apostas devem ser feitas até às 19 horas, horário de Brasília, do dia do sorteio. A aposta mínima, 6 números, custa R$ 2. Ligue, participe, dê a sua opinião. 3943-9303. Cotação do dólar. O dólar está valendo R$ 2,10. O dólar turismo, R$ 2,10 também. Já o dólar paralelo, R$ 2,13. Notícias da Manchester. Olha, a revista Época, edição de ontem, ela traz aqui uma coisa de bastidor, uma coisa que raramente chega ao conhecimento do ouvinte. Está dizendo aqui que na coluna do Felipe Paturi, primeiro plano, tem uma foto do Marconi dizendo o seguinte: Marconi falou em deixar o PSDB. O governador de Goiás, Marconi Perillo, revoltou-se contra a pouca disposição do seu partido, o PSDB, em defendê-lo. Estava indignado com o fato dos tucanos no Senado terem cedido uma vaga na CPI do Cachoeira, que pertencia ao PSDB, para o senador Randolph Rodrigues. Ele é do Amapá e pertence ao PSOL. O Randolph Rodrigues é um dos principais críticos, é um dos críticos mais ácidos ao Marconi Perillo. Marconi chegou a ser instado pela sua família a deixar o PSDB depois disso. Em tom de desabafo, ele contou tudo aos líderes do PSDB em uma reunião que ele teve lá na casa, no apartamento do senador Aécio Neves, que é de Minas Gerais. Em reunião na terça-feira, o senador Aécio Neves, que é de Minas, tomou as dores de Marconi e cobrou firmeza dos senadores do seu partido em favor do governador de Goiás, Marconi Perillo. O Marconi Perillo, procurado pela imprensa, diz que há exagero na informação e que a história não é bem essa não, e que ele não cogitou em deixar o PSDB. Mas isso está na revista Época, edição de ontem, na coluna Primeiro Plano, que é assinada pelo Felipe Paturi. A partir dessa reação do Marconi, a bancada nacional resolveu lhe dar apoio. Notícias da Manchester. Bem, agora nós vamos chamando o nosso repórter Geraldo Divino. Ele vai conversar mais uma vez aí com o Coronel Sidney a respeito agora daquela confusão que há na entrada e saída lá no SESI da Vila Jaiara. Como é que aquilo lá pode ficar melhor organizada, de acordo com a reclamação que foi feita pelo Giovanni, em nome dos moradores lá do setor norte da cidade, e mostrando a sua preocupação, inclusive a preocupação que possa acontecer um acidente grave ali no SESI na hora de entrada e saída das crianças que estudam lá. Vamos ver e ouvir o Geraldo conversando com o Coronel Sidney. Demarcio Tiro, mães de alunos que estudam na Escola Branca de Lima Porto, no SESI da Vila Jaiara, liga para o nosso departamento de jornalismo solicitando a interferência da CMTT naquele local, na saída da escola, na porta da escola, nos horários de saída do término das aulas. Ali é uma bifurcação e os alunos estão tendo a sua vida colocada em risco, dado o volume de veículo que passa naquele setor. Coronel Sidney, qual é a possibilidade da colocação de um agente, um policial ali naquele local, para sanar essa dúvida dessa mãe, então, acabar esse temor das mães? Bom dia. Bom dia, um prazer. A reivindicação, inclusive, foi do Giovanni, lá do Jandai. Nós queremos tranquilizar ele, é o pedido dele, para que realmente nós possamos mandar para ali um agente de trânsito para que use, principalmente no horário de pique, que é na entrada e saída dos alunos naquele colégio ali. Mas também nós vamos contar, inclusive, com a parcela de contribuição da Polícia Militar também. Ali é a área da 28ª Batalhão, que é do comando do Tenente Coronel Paulo Roberto. Nós faremos um contato com ele, porque ali nós temos um policial militar, que é o Sargento Matos, que faz a fiscalização em toda aquela extensão ali, daquele setor ali da Jaiara. Nós vamos solicitar ele também que nos auxilie também nessa fiscalização, para que realmente o Cabo Matos também possa nos ajudar, já que existe esse convênio entre a Polícia Militar e a CMTT, a Prefeitura, para que nós possamos intensificar a fiscalização ali, para evitar que as pessoas parem em fila dupla, parem em local inapropriado, que gerem risco para as mães, para os alunos, estudantes ali. Então é outro caso de fiscalização que nós vamos intensificar. Quero tranquilizar eles e principalmente a pessoa do seu Giovanni, lá do Jandai, que nós vamos tomar essa providência. Notícias da Manchester. Você quer participar? Telefone 3943-9303. Teremos a maior satisfação em atendê-lo. E por falar nisso, vamos abrir aí o nosso microfone para que os nossos ouvintes possam falar através do 3943-9303 e deixar a sua mensagem aqui. Vamos lá. Fala, comunidade. Bom dia, Demar. Demar, eu preciso ver aí o computador do DAE aí. Toda vez que está desligando aí a energia da pista, está tudo escuro no DAE aí. Eu trabalho à noite aí no DAE, muito escuro a luz da pista. Me deixa para nós aí, por favor. Obrigado. Fala, comunidade. Bom dia, Demar. Aqui é o Joviano de Branato. Ademar, eu gostaria de pedir a você, que eu já fui várias vezes na prefeitura aí, pedir uma máquina para passar na nossa estrada aqui. A minha estrada fica aqui, ao lado do colégio, debaixo do Branab, a estrada de chão, Ademar Santino. Eu vou aí e fala para mim, Ademar, que a prefeitura não pode fazer a estrada. Eu imagino quanto em 2000, Ademar, quando o senhor era prefeito, as nossas estradas eram arrumadas. Nós nunca chegamos a cobrar esse serviço na, nas estradas. Ademar, eu conto com a sua ajuda, Ademar. Me ajuda até o Joviano aqui de Branabo. E outra, Ademar, o asfalto aqui de Branabo, a meio-fio, o mato já está com já um metro já de largura. Você não tem como passar assim mais. Para passar dois carros, você tem que subir no meio-fio, no meio do mato. E eu peço sua ajuda também, Ademar. Só te agradeço. Obrigado. Fala, comunidade. Meu nome é Juliana e eu moro no bairro Campos Felizes. Ademar Santilho, eu estou te ligando para ver se você pode fazer algo para nós, que os moradores do bairro Campos Felizes. Que aqui não, aqui tem onde só de hora em hora, 45 minutos, 45, de hora em hora. E como tem uns adolescentes que têm que ir para o colégio, às vezes tem que retornar quem estuda no Senai ou em outras escolas, que tem curso técnico, que de manhã é o articular, de manhã é o segundo grau, né, e à tarde é o técnico. Então os alunos não podem nem retornar para casa, tem que ficar lá pelo centro, andando lá para dar tempo para poder retornar de novo, porque se vir em casa para almoçar, não tem como retornar, porque não tem ônibus. E eles não aumentam, a TCA não aumenta o número de ônibus para o Campos Elíseos. Por que que não faz o Campos Elíseos, um circular Campos Elíseos e vai lá para o... passa aqui no Alvorada e segue. Mas a gente precisa de aumento de ônibus para ter mais sentido. Nos ajuda aí. Muito obrigada. Fala, comunidade. Ô, Ademar, bom dia. Aqui é o José Di. Eu moro na Avenida Oswaldo Aranha. E eu quero falar aí no ar, falar aí com você, pra ver que você entra em contato com esse povo do Tampo Buraco, pra ver que tampa um buraco lá de frente da minha garagem. Já tá chegando o ponto que já tá até dificultando eu entrar na garagem, porque a gente vai tirar o carro, cai no buraco, vai pôr pra dentro da garagem, o carro cai no buraco. E a minha garagem tá toda enchendo de barro, porque é difícil, o poço sara de água e os carros passam na rua, não vê o buraco. Entra dentro do buraco, joga barro na entrada da minha garagem, tudo. E se você puder ver isso pra nós aí, eu agradeço desde já, tá bom? Eu sou seu ouvinte fiel. Todos os dias eu ouço o seu programa. Muito obrigado, Demar. Fala, comunidade. Demar, eu queria fazer só uma denúncia, porque aqui no Copacabana, eu moro na rua 8, aqui da Copacabana, e rua 14, lote 14, tem uma casa lá, que tem um traficante lá, que está dando maior participação da população, a pessoal está rotando desde lá, fez a abordagem, saiu até um comentário que eles pegaram dinheiro do traficante e deixou ele de boa. Eu queria que você desse esse negócio para nós lá, né? Eu agradeço. Obrigado. Bom dia a vocês que telefonaram, bom dia a vocês a todos que estão aí nos acompanhando. Muito obrigado pela sua audiência. 3943-9303 é o telefone que você deixa a sua mensagem. Nosso ouvinte fala lá do Daia, ruas escuras, a gente vai levar para a prefeitura, porque a prefeitura hoje cobra lá o IPTU lá do Daia, consequentemente a administração hoje já não é mais só do Daia, a administração é da prefeitura também, ela tem que fazer os benefícios, já que todo mundo lá paga imposto. Lá no DAE, as empresas pagam normalmente seus impostos à Prefeitura Municipal. E quem tem que fazer, portanto, a colocação de lâmpadas é a Prefeitura Municipal. Nós vamos levar isso ao conhecimento do departamento próprio. Lá do Bramápolis, os senhores ouviram aí o nosso ouvinte telefonando. As ruas lá estão intransitáveis, aquelas da zona rural, as estradas, e as ruas também tomadas pelo mato. Diz que lá já está um trieiro apenas... no setor central lá de Bramápolis, pedindo que a prefeitura manda fazer uma limpeza lá, uma roçagem do mato e a recuperação das ruas da zona rural que fica ali no Bramápolis, em frente à Brama, na saída para Brasília. Nós vamos levar ao órgão competente da prefeitura. Lá do Campos Elíseos, a nossa ouvinte fala da necessidade de aumentar o horário de ônibus, que prejudica muito, principalmente, a estudantada, que foi lá, o ônibus vai só de hora em hora, e há um atrapalho para eles, que precisam ter horário certo para chegar até a escola. Vamos levar o conhecimento da direção da TCA, a reclamação feita por moradores lá do Campos Elíseos, através do ouvinte que nos telefonou. Lá da rua Oswaldo Aranha, também a reclamação do tapa-buraco, pode ter certeza. Obrigado aí pela audiência e pode ter certeza que nós vamos levar ao departamento próprio da prefeitura o problema enfrentado pela rua Oswaldo Aranha. E do Copacabana... a reclamação do ouvinte dizendo que tem gente fazendo de casa lá um local de tráfico de drogas e muito perigoso, chamando a presença da polícia, e a polícia vai tomar conhecimento dessa sua reclamação. Telefone para 3943-9303 e a gente terá muito prazer em atendê-lo. Fala comunidade. Olá, Ademar. Bom dia. Eu sou um ouvinte fiel dos seus programas há muito tempo. Olha, Ademar, eu já estou chateado. Estou ficando chateado com o seu momento no programa da parte da manhã. Rapaz, só se fala em Delta. Pelo amor de Deus, Ademar. Tem outras notícias pra gente. Agora, os seus comentários já são sobre a Delta. Já tem 2 meses que você só fala em Delta. É, eu acho que já está na hora de parar, não, Ademar? Porque isso vai virar em pizza mesmo. Todos nós sabemos disso. Porque está envolvido a elite, né? A elite da política goiana, não é verdade? Dê um tempo nesse nome Delta, por favor. Obrigado. Obrigado pela sua manifestação. É isso aí, o ouvinte democraticamente participa e a gente tem o prazer de ouvir o nosso ouvinte. É verdade, nós temos falado muito sobre isso aqui. Porque é uma coisa que está trazendo prejuízo. Por exemplo, o cidadão telefona lá da rua Oswaldo Aranha, dizendo que não tem tapa-buraco na porta da casa dele. Lá do Bramápolis vem a mesma reclamação, dizendo que não roça o mato. Lá do Daia as ruas estão escuras, não tem a colocação de lâmpada. E assim a gente vai vendo de todo ponto. Sabe o que acontece? É que esse dinheiro que está sendo pago indevidamente à empresa poderia estar sendo utilizado nesse trabalho de benefício da cidade. Então a obrigação nossa, já que nós temos esse contato com a população, é falar daquilo que é prejuízo que está sendo acontecido na cidade. Que se a gente não fala, a coisa acontece, fica jogada debaixo do pano. Mas você tem razão e nós estamos falando sobre todas as outras coisas. Mas veja a gravidade dessa situação. O Jornal Estado de São Paulo, edição de hoje, publica umas manchetes seguintes: Mensalão e Cachoeira terão impacto em eleições, diz ministro. José Eduardo Martins Cardoso, ministro da Justiça, afirma que os escândalos devem atrapalhar PT e PSDB. Para o ministro da Justiça, o caso Cachoeira e seus desdobramentos e o julgamento do Mensalão terão impacto sobre as eleições municipais de outubro. José Eduardo Martins Cardoso, que é do PT e ministro da Justiça, em entrevista à repórter Vera Rosa, do jornal Estado de São Paulo, não se arrisca, entretanto, a dizer o tamanho do prejuízo nas campanhas de Fernando Haddad, do PT, e de José Serra, do PSDB, a prefeitura.